se arrepender. Estão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupada. Tá com medo, te conheço bem. Você tá com ele, ainda gosta dele. Voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Yeah, yeah. Dele, voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim: primeiro lugar você some,